Ha, serei demais pra sua existência. Ciência emocional, impassional, resistência factual, marral. O cavaleiro, o casual, guerreiro glacial, liricista tropical, mas surreal que tropicalim. Parafernália subconsciencial, verbal exponencial. Ha, papai caramelo, lisérgico, com dedo no controle, monitorando mundos, minas, cifras como videogame a cores. Líricos, fulgores como quasares. Concepções submersas como antares, evaporações estruturais, sublineares, sabores e sólida, linguística mística com mais sinais sagrados do que simbologia egípcia. Hieróglifos de hidrogênio pronunciado por línguas líquidas, lui mudras, mântricos em transmissão neuroquímica, opico anímica, agilidade lídima, minha sincronicidade sináptica convergente, cuidado sensorial do ambiente me faz apurar os fatos, até sonar envolados, equivalência meu tato, raciocínios, retratos, nanodraves nas retinas, acumulo dados elétricos, mais rapidez do que descargas elétricas nas vaginas, relaxação infinita na contínua proporção da endorfina poética, doce laceração dialéticas e rimas recos felinas, sou marral, a pantera de platina rasgando tórax e mísseis monótonos mortos pela garra léxica bestial, possessão intelectual, flopa meu cérebro como exorcista herética tal, antropomorfelica trópica, selvagem, poligamia subtropical, me faz flash cupid, inflamando corações de musas libertos, mitos, absolutismos, abertas a absolutismos devassos, divino eu, consumo clitóris, centrino, cítricos, lascivos e nos laços, exploro satori, repensadores sexuais já florem, galactos, lotos, viagem, volúpita, conglomerados estelares, voracidade no tato das formas femininas, perenes preliminares, qualquer parada que eu rimo, improviso, vejo trilha, e quando o trem atinge o track, eu trilho as milhas, com visões proliferantes, de ter longa família como Abraão, profunda valorização da família como fortalização, Dante, solda do supernova, do próximo on, com as teorias conspirativas pras massas que a sociedade mas sem gurps, liricamente eu tenho um dom, tá graduação na máfia, pela, corrupto todo urbano, sensores, snipers na janela, deleta mísseis amadores, depois medito em tenores, fumando uma vela, comendo nhoque na tarantela, com minha galera, letras leoas, pretas panteras, rainhas observantes, esperam eras, enquanto úteros geram luzes, magnificências, polimerizam-se potências poéticas na primavera, traduz transferência, conjectura animal, cultura de sobrevivência, minha essência, sou do tipo que até automaticamente as mulheres pela equivalência eletromagnética mental, besais níveis de consciência e silêncio, translúcidos transcendentais ofereço, voos de ascenso, extenso, ecos atrativos, clivativo, progresso, processos interativos eternos, energéticos, emoladores, excelsos segmentos imprevisíveis, invisíveis, selos, ecos espelhos, elos, epitélio, pulmoso, prélio, que torna ideário frondoso, plano de netismo, previgílio, judicioso imerso, raticismo, idílico, de frato colido, afato, estatizo, lato, extracto, status atos, no louco, sempre correlato, crivo, vivo vaticinos, transpulados, substratos, quando largo a língua, o átimo, ao ar, trago o ultimato do último fluxo fático, jornada mística, ciência holística, o cipher sônico é desenhado pras massas, supremos copos de vidro. Jornada mística, ciência holística, o cipher sônico é desenhado pras massas, supremos copos de vida. Distorcida em fatos e fotos, controle de remoto, manuseio. Me entenderia melhor se muitas vezes eu mostrasse o dedo do meio. Manipulam-se massas como brinquedos, com o intuito de deixar submilhares segredos. Posiciono versos na maioria impronunciáveis, mas razoáveis, levando em conta a opinião que não compreende, sente incomensurável versão. Incompatíveis com os meios de comunicação, chama atenção pela desleixada aparência, não pelo conteúdo desconhecido de essência. Excelência e passo do tópico, enumeraria vários problemas, começando por tópicos. Embora não me interessam os tópicos que regem o clima, manipularia verso com a leveza e sutileza do esgrima, promovendo entre os boçais intelectuais chacinas, assassinando a ignorância, passividade, apatia, arrogância, deveras culto, mas vindo da plebe, sem nenhuma elegância, não me conhece por nenhuma substância, safessonicamente, uma indescrutível vertente, do oceano diversos, principal fluente, mente brilhante, estágio evoluído, bom de barato, consumo a ser consumido, mas o reduzido ruído de ódio no coração dos impuros, deixam manchas que não se apagam nos muros da sanidade e sensatez, satélites metafóricos rimando com fluidez, derrubando barreiras mais uma vez, de certo que ando meio dispersível em minha rotina diária, precária era de empobrecimento cultural, falando apenas de maneira natural, não dou vazão à crítica social, pois na qual cada um de nós somos elementos da sociedade, no peito várias amarguras e sofrimentos, nem só de dor e larmúria, lástimas vive o homem, holocausticamente some, as barreiras que determinam o sofrimento humano, este é o estágio que precede o desengano, na lógica boçal de cada engano, plausível de nível perceptível, atravessando fronteiras de várias maneiras, invisível como o vento, atenuando momentos, indescritíveis momentos, de amadurecimento na raça, ou na perda de um ente querido, dizendo que nessa hora se perde, reconhece quem são os verdadeiros e únicos amigos. Deja vu e marral, invertendo o fluxo através de outra linha de raciocínio e plano mental. Metáfora, sobrenaturalmente, mentes utópicas unidas a crânios, realmente ultrassônicos e evoluídos.